Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que a maioria dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados? Além de existirem alguns transtornos que possuem predisposição ao suicídio, tais como o transtorno de personalidade borderline e vários outros do humor, como depressão, por exemplo, que se devidamente tratados com psicoterapia e medicação acompanhada de um psiquiatra, evitariam danos, proporcionando uma qualidade de vida significativa para a pessoa. O fato é que há algo que faz com que a pessoa não busque ajuda e nem saiba se possui ou não quaisquer desses problemas, e o nome disso varia de preconceito a orgulho. Existe um mito que precisa ser quebrado. Psicólogo não é coisa de gente doida. Você não pode e não consegue resolver seus problemas nem sozinho e nem por ser temente a Deus. Não. Acontece que as pessoas só buscam esse tipo de ajuda quando chegam no limite e abandonam a terapia porque não possuem condições de pagar ou porque precisam cortar gastos e é a primeira coisa que pensam em descartar na lista de gastos e ainda consideram desnecessário. A visão global que se precisa ter com o tratamento psicoterápico, independente do caso, é que o profissional que te escuta não é seu amigo, não é o padre, não é o pastor, não é a sua mãe ou o seu pai. Ou seja, o psicólogo estudou para te escutar, organizar seus pensamentos, pensar em alternativas e a te auxiliar a, por si só, encontrar uma saída dentre infinitas possibilidades, as quais, por algum motivo, você não está conseguindo enxergar. E por tudo isso, ele não irá te julgar, condenar, dizer que é pecado ou que está certo ou errado. Por ser psicólogo, ele foi treinado a te estudar com isenção, sem julgamentos ou envolvimentos. Além de tudo isso, ele não irá falar de você para ninguém. Tudo o que você abrir em uma sessão de terapia ficará ali com o profissional, dentro de um sigilo amparado pelo Conselho Profissional de Ética. Agora, se você tem esse profissional a seu dispor, que te escuta, te ajuda na sua organização mental, promovendo sua saúde mental, por que você ainda hesita em buscá-lo? A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Pense nisso. Não sofra calado, não. Busque ajuda. Quem sofre calado, da mesma forma que quem guarda aquilo que sente sem expressar suas emoções, possui uma dor que se agiganta, se torna maior do que realmente é, a ponto de não conseguir mais lidar com ela e ver saídas. A pessoa transborda. Não chegue a esse ponto. Sempre há alguma saída. Sempre. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.